É um criado de Vossa Excelência. Pode entrar. Será algum colega? Chega tarde. Não tenho a honra de ser conhecido por Vossa Excelência, mas, em poucas palavras, direi quem sou. Tenha a bondade de sentar-se. Perdão, está com gente? Voltarei em outra ocasião. Não, digo o que quer. Este senhor vai já. Pois não. Que remédio. Às ordens de Vossa Excelência. Até logo, não me demoro muito.